encontrar, dar a cara pro teu beijo, correr atrás de te ver do cigano, cigano, me jogar sem medir, viajar entre pernas e delícias, conhecer pra notícias dar, devassar sua vida, resistir ao que pode o pensamento, saber chegar no seu melhor momento, momento, momento, não ficar e ficar juntos dentro horas, tudo ali às claras, deixar crescer até romper. Deixar suas ilhas, veja o sol, é demais essa cidade. A gente vai ter um dia de calor. A gente vai ter um dia de calor.